e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E ele, em vez de ficar paralisado pela culpa, não daria um passo sequer, se torna o maior divulgador do seu evangelho, sai a pregar o evangelho do Cristo a toda parte, se transforma no apóstolo dos gentios, pregou mais do que Jesus, porque ele compreendeu a mensagem consoladora do Cristo, não se deixou paralisar pela culpa. Jesus é o bom pastor. Adorava pessoas simples e equivocadas, era criticado pelos fariseus por isso, que diziam: esse mestre de vocês, que anda com pessoas de má vida, com leprosos, com prostitutas, bebedor de vinho. E Jesus fazia questão de elogiar os excluídos. Na parábola do bom samaritano, usa o exemplo do sacerdote, do Levi, e elogia o samaritano, que era um povo considerado herético pelos judeus. Pede água, dirige-se a uma mulher. Naquele tempo, os homens não se dirigiam em público às mulheres, elas eram semelhantes aos escravos, andavam dois passos atrás dos homens. E ele se dirige e conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, em Sicá. Ele pede água de beber. Ele promete a água que dessedenta toda a sede, para todo sempre a água pura do Evangelho. E aquela mulher sai saltitante, gritando hosanas ao filho de Davi, porque reconhecera nele o profeta, o Messias prometido por Elias, por Jeremias e por tantos outros. Se hospeda e fala em público diante da multidão, que foi um grande escândalo, e diz a Zaqueu: Zaqueu, desce daí, apressa-te, porque hei de me hospedar em tua casa ainda hoje. E aquele homem baixinho, publicano, muito rico, invejado e odiado pelos judeus, sai pensando: meu Deus, eu não mereço, e vai à tua sua casa e celebra um grande jantar para Jesus. Fez questão de tarde. Era amigo dos fariseus, cansava de jantar, de almoçar na casa dos fariseus. Era amigo de Nicodemos, onde ele trava o célebre discurso, o célebre diálogo, onde narra a reencarnação. Era amigo de José de Arimateia, doutor do Sinédrio, que intercede para pedir a sepultura para o Cristo. Foi o ser mais inclusivo do planeta, jamais excluiu ninguém. E quando Maria Madalena, aquela mulher muito rica, cheia de tesouros, de sedas, de joias, que tinha o privilégio de escolher seus parceiros, mas extremamente infeliz, envolvida na depressão, ela buscava algo diferente. E quando um leproso curado pelo Cristo lhe fala que ele estava em Cafarnaum, próximo de Magdala, ela decide visitar o Cristo, de conhecer aquele profeta galileu, que enxugava a lepra, que levantava os paralíticos, que devolvia a visão aos cegos. E naquela noite estrelada, inesquecível, dirige-se à casa de Pedro, e o Espírito Amélia Rodrigues nos narra esse encontro memorável. Ela se adentra com muita vergonha. Jesus estava falando aos apóstolos, vira seus olhos para ela e lhe diz: sem jamais tê-la visto, Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, ego bonus, pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria. Sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. É melhor do que lá estivesses exposta. Seria muito melhor que estivesses dando demonstrações do sublime amor de Deus a toda a gente. Maria, ama aos teus filhos. Nesse momento ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, teu ventre varado mil vezes, e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ame a teus filhos, é para amares aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães e às mães que não têm